Baseada em uma história real. Escrevi uma canção pra você. Escrevi essa canção sem me arrepender de falar o que sentia por você, de falar o que eu sinto por você. Me lembro bem quando te conheci. Tava carente, a solidão ali. Na ocasião, um aperto de mão, um sorriso, um abraço, calor, a sensação. Não sei, será que é paixão? Com o coração aberto, acreditei em você. Pelo caminho certo, eu deixei me envolver. E ao me envolver, eu me perdi. Sem perceber, já estava ali. Você deitada a meu lado, vi amanhecer. Já amarrados um ao outro, era só viver. Por você deixaria a barreta e retirava todas as pedras do caminho, sem importar com o ardor do rasgo do espinho. Eis meu desabafo. Por mim, pisaria em pedras e espinhos, abria caminhos nos becos da vida. Por você, ainda sou seu amigo, carrego comigo aberta ferida. Cicatriza! Me machuquei, me arrependi, mas superei. Estou aqui para dizer que superei. Como superei todo o tempo perdido, ralado, sofrido que a te dediquei. Vou seguindo o caminho, abrindo o espaço que eu conquistei. No meu mundo sou rei, sem rainha certa. Vou seguindo a poesia, calça frouxa e aba reta. Por mim, seria o seu poeta.